Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Proteger a camada de ozono é essencial para o combate às alterações climáticas. É sobre esta temática que falamos hoje. Em estúdio temos Bruno Silva, que é diretor da Associação de Areeiros e Autarquia para a Preservação do Ambiente do Seixal, entrevistado por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Ouvimos falar quase diariamente no perigo que constitui a destruição progressiva da camada de ozono. O que é a camada de ozono? A camada de ozono é uma camada de proteção dos raios solares à Terra, portanto, protege-nos dos raios solares ultravioletas, que é formada por o O3, que será o O2 com o mais O, portanto faz o O3, e que nos protege diariamente de doenças e de outras mais que se calhar não estão bem ainda apuradas. E qual é a sua importância? Essencialmente será proteger-nos, não é? Proteger também os níveis glaciares, nos polos, para que não haja um degelo. E quais são as principais consequências da sua destruição na saúde humana e nos seres vivos? As principais consequências será, do que é falado, será a proteção de não haver tantas doenças de cancro da pele. Portanto, com a diminuição da camada de ozono, em cerca de 1%, pode equivaler a 3 a 6% de perigo a mais nas doenças de cancro de pele. Portanto, é grave. Então, como é que, ao fim e ao cabo, podemos proteger a camada de ozono? Proteger, temos que ser todos mais cuidadosos com o que usamos, todos os tipos de sprays, portanto, teremos de ter mais cautela com as coisas que compramos e ler as instruções, porque a maior parte de todo o tipo de sprays, de um infinito número, portanto, qualquer spray, os das caras, das senhoras, desodorizantes e mais outros, que também não sei todos, temos de ter mais cuidado quando compramos e termos cautela do que compramos e terem atenção e quando usamos, se usamos só por usar ou se mesmo por benefício. A camada de ozono é uma das questões que preocupa a comunidade internacional ao nível da proteção do ambiente e das alterações climáticas. Qual é o papel da Associação de Areeiros e Autarquia para a Preservação do Ambiente do Seixal na proteção do meio ambiente? A AERPAS, a Associação dos Areeiros do Conselho de Seixal, é uma associação em que visualiza no âmbito do ambiente fazer as limpezas dos lixos deixados nas estradas, portanto, ou seja, as pessoas que fazem obras e deixam os restos de detritos de obras em qualquer dos lados. Não? Portanto, temos uma equipa de fiscalização permanente em campo, em que percorre o Conselho do Seixal todos os dias e que, portanto, quando se detecta esses indícios de despejo de lixo não autorizados, portanto, procede-se à remoção dos entulhos, dos lixos, portanto, que são de toda a natureza, de obras, plásticos, madeiras, portanto, tudo e mais alguma que possa-se imaginar. Portanto, nesse campo temos equipas que removem esses entulhos e levam a vazadores autorizados, em que depois esses lixos são tratados e alguns reaproveitados para outro tipo de obras. Os areeiros, com alguns dos materiais que se recebe, faz as recuperações paisagísticas das pedreiras por nós exploradas. Alguns desses detritos, quando são terras, podemos meter, outros serão encaminhados para locais apropriados e alguns reaproveitados para novas obras. Portanto, fazemos muita reaplicação dos materiais que às vezes apanhamos e que tratamos e depois aplicamos novamente em estradas ou eventualmente na recuperação dos areeiros. Isto é tudo um bocadinho do que nós fazemos para ajudar o meio ambiente. Todos deveríamos, individualmente, podermos fazer algo pelo planeta, ajudando a todos termos cuidado com o que fazemos, termos consciência do que podemos provocar. Talvez um dia a camada de ozono venha a recuperar a sua espessura, pois vai reduzindo todos os anos significativamente. Portanto, até lá iremos sofrer com os erros que vamos cometendo diariamente. Temos que ter em atenção todos os dias ao que usamos, ao que fazemos, para não prejudicar mais a camada do ozono. É com estes conselhos para proteger a camada do ozono que terminamos o programa de hoje. Regressamos na próxima semana para falar de educação para todos. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.